tempo a ti me entreguei e resolvi amar-te, amado rei. Em momentos de oração, quantas vezes te falei, eu não quero entristecer teu coração. Mas ao longo desses anos percebi, muito pouco do que disse eu cumpri. Resolvi me derramar, minhas faltas confessar. Oh, amado meu Jesus, ajuda-me, ajuda-me. Com um braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim, por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me. Oh, ajuda-me. Com um braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim, por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me. Há quanto tempo a ti me entreguei e resolvi amar-te, amado rei. Em momentos de oração, quantas vezes te falei, eu não quero entristecer teu coração. Mas ao longo desses anos percebi, muito pouco do que disse eu com as faltas confessar. Oh, amado meu Jesus, ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. Um braço forte, ajuda-me a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim, por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me.

você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Oh, eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Você, o Espírito Santo se move em você. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, teu Senhor estende a sua mão. Angústias vão ter fim. então mudar teu pensar, teu modo de agir. E ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, oh irmão, eu sei que foi ruim. Uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, Deus Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui, angústias vão ter fim e gozarás também da paz. Toda essa vida pedi, pedi e dei tão pouco a ti, Senhor. Lembro de uma vez que tanto murmurei, porque me vi sem honras e valor. Mas ao cair em pranto, eu me lembrei da cruz. Foi lá que meu Jesus me deu real valor. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo crente que sou, me concedes tantos bens. Toma-me e faz-me diferente ser. Agora junto a ti quero me refazer. Ah, misericórdia tens, mesmo sabendo o crente que sou, me concedes tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser. Agora, junto a ti, quero me refazer. Teu amor tens derramado em meu coração. O que posso oferecer-te pelo que tens feito a mim? Eu só posso dar-te agora a minha canção. Por isso, graças a ti, Senhor Jesus. Graças, graças, Senhor, graças a ti, Senhor Jesus. Lá na cruz tu deste a vida, derramaste tudo ali. Vida eterna tu nos deste ao morrer. Posso ter completo acesso ao teu trono celestial. Posso estar alegremente diante de ti para dar-te graças, graças, Senhor, graças a ti, Senhor Jesus. Senhor Jesus.

sincera comunhão. E entre nós houver maior amor, quando houver temor em cada alma, além dos sinais que vão surgir, a nossa igreja terá sido avivada e o mundo inteiro, eu sei, vai reagir. Oh, desperta, Senhor, esta igreja que compraste para ti. Com teu puro e santo amor, realiza a obra a começar em mim. Começa em mim, oh, começa em mim. Quando houver maior desprendimento e em nós houver mais compaixão, e no momento que preciso for repartir os nossos bens com nosso irmão, quando houver imensa alegria, aleluia, de servir a Deus avivada, será exemplo para esta grande geração. Oh, desperta, ó Senhor, esta igreja que compraste para ti, sim, para ti, com teu puro e santo amor. Começa em mim, começa em mim, começa em mim, começa em mim, Senhor, começa em mim. Consegue fazer pra Deus? É tão grande a sua timidez. Não se apropriou daquilo que já é seu. Talvez se esqueceu do que Deus fez. Eu vim aqui dizer em notas de uma canção, aleluia, quem vive com Jesus não é inútil. Não, é só buscar na fonte e virá poder, e essa timidez vai desfazer. Não há inúteis na casa do Pai, nós somos todos especiais. Se do Santo Espírito você quiser se encher, será usado, terá poder. Não há inúteis na casa do Pai, nós somos todos especiais. Se do Santo Espírito você quiser se encher, será usado,

sei que é teu este lugar. Todos querem te adorar. Toma tua direção. Sim, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência à tua voz, vamos fazer. Pode reinar, Senhor. Saber que estás presente aqui, reina, Senhor, neste lugar. Contempla cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhes paz interior e canções pra te louvar. Desfaça toda tristeza, incerteza ou dissabor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Pode reinar, Senhor. Este lugar.